Aê, DJ Pablo, pega a versão. E nós tem um grave que é da hora, e o nosso som é de assustar. Os comédia tudo logo e dói da comedinha, logo chora e começa a vazar. Assustar.